Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu convocou na última sexta-feira os candidatos classificados dando teste seletivo simplificado, destinado ao desenvolvimento de estágio curricular não obrigatório, em nível superior, médio, regular e profissionalizante, para apresentação junto ao Departamento de Relações do Trabalho, Saúde Ocupacional, Desenvolvimento e Capacitação Funcional, subordinada à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, localizada na Praça Getúlio Vargas, em Foz do Iguaçu. No total, são 18 áreas de conhecimento com vagas disponíveis. Este teste seletivo permitirá com que os candidatos selecionados possam colocar em prática todo o conhecimento teórico. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.